2 no solo às 3h30, libera a direita e chama o solo 1 no 21 decimal 9. Direita 219 agora. 040, tá autorizado a interceptar o localizador no 883. Paulo Salvador, bom dia, agora 982, Libra. 1982, táxi via Alfa, porta do táxi Juliette, por gentileza. Via Alfa, porta do Juliette. Estimativo 05 portão, coordenando a equipe do solo, são 3487. Controle Salvador, muito bom dia, Oceanero 6250. 6250, bom dia, desce 50, chegada Mari. 50 Mari, Ocean 6250. Oscar papapá, torre 18, meia dúzia. 18, meia dúzia, papá. Oscar 221, no chame Recife, em 1260, alterna 128.8. E prossiga para a torre Salvador. Entendi que encontra-se na RIMAR, o hotel em Matela. Web 6729, decola de Salvador 38, controle agora em 1-2-0-8, tem um bom voo. 1-2-0-8, 257-2-9. Salvador, bom dia, Papa Romeu Oscar, papapapá. Papa Romeu Oscar, papapapá, bom dia, final da 1-0, já visual com o campo embaixo travado. Afirmativo. Oscar papapapá, autorizado, pouso pistão no zero, vento 1,40 graus, 1,2 nós. Pouso autorizado no zero, papá. Oscar papapapá, confirme o pátio após o pouso. Arestar. Ciente. Hotel em Matango na escuta da torre. Controle, web 7729, decolou na sua escuta, perfil da EL. Você mantém o 360, na série da EL, 6729? Você mantém 360, na da EL, 6729 da EL. 1-8-8-8, complete aproximação, torre 18-6, graças pela colaboração. 18-6 até já, 1-8-8-8. Tira um para fazer simultâneo com o nosso avião da comunidade no meio. Pronto, tá firme. Tá livre então, é porte táxi, o tanto 3304 agilizando. Iniciado até 3304. Alfa da Juliette, agora 983. Tente com 982, mantém a posição, por gentileza. Okay. O pistão no zero, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Voo no 888. Aguardando pista livre no 888. Bom dia, Oxané 6319. Oxané 6319, na intenção em Guarulhos, formação em curso é Mike 360, pronto, cópia? Afirmativo, ciente da Mike 340, se autorizado. Ciente, um minuto então, coordenação junto ao centro. Obrigado. Guarde um minuto para decolagem, até o Lima Tango. Hotel Lima Tango, confirme o horário da notificação. Sendo 8 local ou 9 local? Sente. Tratando só confirmando 8 local, já venceu a notificação, ok? Seria 9 local? 9, 4 horas 9, alternando galhão. 7, o TAN 3487 em frente, Índia no ponto para chamar 286, altímetro 0017, seguindo o Airbus, acompanha a frente. Pega a base da companhia, Índia 286 torre, com medo 7-3-4-1-8-7. Táxi, primeira direita, Alfa Papapá, Alfa, repórter do táxi Juliette. Controle o trip 5221, não atinge, mas tem 160. Chama Recife, 1251, 1-3325. Recife 1251, 1-3325, grato. Frequência, Mike Delta, terra grande. Xanaia 6311, pronto, cópia? Cópia, 6311. Xanaia 6311, Salvador Guarulhos, autorizado nível 340, decolada 10, primeira curva direita. Descida a saída da Euleda, após Leda voa posição Bridge, onde intercepta a rota Tzulu 16. 5540 no transponder, o controle 120, décima 8, Xanaia 6311. Autorizado São Paulo, Guarulhos 340, decola 510, primeira curva de direita da Euleda, Bridge, Antônio Zulu, no meio aerovia, transponder 5540, controle 208, Xanero 639. Correto, resposta quando pronto, meia dúzia, portão. Gente, portão meia dúzia. Estou no solo de Salvador, 44, libera direito, chama 121, décimo 9. Direito 219, uma boa, 1883. Hotel em Matanguacione 0143, no normal. Rota 3, acabado, levantador. 286, no ajuste no 017, da 3304. Bruno 92, atentando os táxis do Airbus da TAM, após Juliette 01 no portão. Juliette 01 no portão, agora 92. Papapá, ingressa Juliette, pátio principal, repórter na Taxi Lima, Oscar, papapá. Alô, bom dia, 1-8, 8-8. Kimi, gol no 8-8-8? Gol no 8-8. Taxi via Alfa, repórter na Taxi Juliette, gol no 8-8. Alfa, repórter, filha Juliette, 188. Contra 009, reforçando o fogo controlado da... o grau, ele matando. Sim, Matinho, hotel ele matando. 487, próximo ao ponto, espera pronto. 319, Xanair, gate 62, para puxa e fundamento. 6319, Xanair, aguarde por gentileza. Aguardando, 6319. Uno 888, ingressa Juliette, portão é o 10. Tá livre, ingressando a Juliette, para o portão 10, confirma? Afirmativo, Uno 888, portão 10. Ajustado no 097, reposta estável, ô Salvador, haveria possibilidade de a gente cruzar direto pra Duna? Mantém a chegada, 6250. Zero, ativo, mantém a chegada, 6250, Xanero. O TAN 3487, após a rolagem do Airbus da companhia, alinhar e manter, cabeceira 10. Após a nova companhia, alinhar e manter, 3487. Olha, até por agora uma questão de necessidade, não mais de comodismo, poderíamos lá na Pro 055 aproximadamente 10 milhas, devido a uma questão, temos que evitar. Claro, para evitar a formação, só pode voar na 055. Pro 055, seu vetor está presente. Reporte após o tempo da formação para a vetoração. Sim, Matheus, senhor, a gente vai curvar um pouquinho mais à direita, 060, abrir um pouquinho mais, tá bem grande o topo dela, deve estar mais ou menos ali em uma centena, só para os senhores das aeronaves que vão chegar por aí. É um cúmulo? É um CB, ele vai desde a nossa posição agora de 11 horas, aproximadamente 3 milhas de distância, até a posição, até umas 4 milhas antes de TAP, tá? Está com diâmetro mais ou menos aí de 4 milhas. Copiado, a gente vai reportar aqui o meteoro, o senhor pode prosseguir na Pro 060 para interceptar o desvio, reporte ao final que a gente vai vetorá-lo aí para interceptar o LS. Sem problema, muito obrigado, 6250. Papá, autorizado o cruzamento até o hangar da Aerostar. Tá 3487, livre de decolagem da 10, vento 130 graus com 8 nós. Iniciando 3487. Índia, autorizado o táxi até o ponto de espera. No ponto de espera chama 208-612, altímetro 1017, bom voo. Autorizado o táxi, ponto de espera 10, pátio Índia, quando pronto, 2862, altímetro 63, vamos ligar, vamos servir. Sinal, tem o Campo Visto, Oceanero 6250, aguardando o flight. 6250, complete, aproximação, torre 286. 286, torre, até daqui a pouco, senhor. Muito obrigado. Nada. Torre Salvador, o bom dia do 6250 da Oceanero. Está numa longa final e tem um Campo Visto. Oceané 6311 continua a aproximação. Oceané 6250, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, pistão no zero. Oceané 6250, aguardando a autorização. Torre Salvador, boa tarde, Oceanero 6311, ponto de espera no zero. Te mantém o ponto de espera, 6311. Mantém, 6311. Oceanero 6250, baixou e travou? Baixado e travado para o 6250. Oceanero 6250, autorizado pouso de pistão no zero, vento 120 graus, 109. Ciência, tem livre pouso. Oceanero 6250. Tentar com o centro voar ao fito da presente para minimizar o atraso? Você pode chamar o centro em 1260, alternar 1228 e solicitar o mesmo. 260-288-3304, boa tarde, obrigado. Boa. 487, chame o centro Recife em 1251, alternar 1-3325. 251-3325, obrigado, OTAN 3487. É 6311 após o tráfego da companhia na final da 10, alinhar e manter. Capiceiro 10. Após o tráfego da companhia ali, mantém 10, Oceanero 6311. Oceanero 6250, no solo 57, direita 121, decimal 9. Direita 129, bom voo 9. Obrigado, confiança. Já segue REC, valeu. Já já vem pra cá também. Salvador, muito bom dia, 6250 da Oceania. Firmativo 6250 da Oceania, track, taxaria Alfa, reporte Anta Taxiway Juliette, por gentileza. Sem dúvida, senhor. Vai lá, Alfa Anta Juliette, reporta. O senhor poderia me passar, por gentileza, a temperatura que o senhor tem por aí? Afirmativo, temperatura 28. 28, muito obrigado, 6250 da Oceania. Salvador, Força Aérea 2733, tem que dar mais. Salvador, Força Aérea 2733. 2733, Força Aérea, a intenção é toca remetida em Veracruz. Negativo, vai decolar Salvador até Veracruz, vai manter 5 mil pés e vai realizar treinamento de pilotos sem toque em Veracruz, depois regressa para Salvador e efetua cerca de mais 5 toques aqui na vertical. Então, só para confirmar, a intenção é apenas sobrevoo de Veracruz e após retorna para toque remetida no aeródromo de Salvador. Sim, ativo. Gente, 1 minuto, cópia o 2733. Acionar por ponto de risco. A critério do comandante, o 2733. Acionar o 2733. Fala, Golo 983. Golo 983, prossiga. Solicitação, 360, número 2 para cópia, informação em curso é mais, Golo 983. É, então, só para você poder informar se esse horário é pelo litoral ou é pelo via BH? Via BH. Patrulha Salvador, boa tarde, chamei 6311, passando 1700 da EL. Vigilância 6311, 340 da EL. 340 da EL, 6311. Pode ir lá direto do Brígida presente, 6311? Pode, Leda. Leda, obrigado. Santa Juliette, 6250. 6250 Juliette, 02 o portão. Entra na Juliette, então 02 o portão, 6250. Força Aérea 2733, pronto, cópia. Força Aérea 2733, voo local, Salvador, Salvador, sobrevoo em Veracruz e após TGL em Salvador, mil pés de altitude, decola 110, primeira curva direita, corredor Axé, aciona 0117 no transponder, o controle 120, décima 8, Força Aérea 2733. Local Salvador, Salvador, sobrevoo em Veracruz, TGL em Salvador, mil pés, decola 110. Rua direita, corredor Axé, aciona 1-0, 1-7, controle 1-2-0-8. Só corrigindo o transponder, o 0-1-1-7. Gente, transponder 0-1-1-7, 2-7-3-3. Correto, o PLB? 1-4 a bordo. Autonomia alternativa, por gentileza. Jogou no 397. 2733, copiou? Afirmativo, autonomia 4 horas e 30 e alterna Veracruz. Afirmativo 2733, para acionamento chama a torre, 1086. Tá acionado, tá pronto pro táxi. Altimetro 1017, chama a torre para o táxi, 2733. Para a torre para o táxi. Bruno 397, chamou? alternativa, é, tá muito cedo ainda, mas dá para a prova de saída para o 397 convoy. Gente, se a rota for a Zulu no meio, será a da El. Afirmativo, a Zulu no meio. Então, provável saída da El, muito obrigado. Escuta para 983, autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, a primeira aerovia Apo Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto para a posição Trive, após segue conforme a rota do plano. O decola da 10 com curva direita, subida da El Leda Bridge. O transponder é 5562 e o controle em 120, decimal 8, contexto. Dois do transponder, ok? Chama para o acionamento no portão 01. Beleza, tá. Gente, aposto para ingresso na pista. 97 na escuta do solo?